A palavra emoção, ela tem origem latina, do latim, melhor dizendo, e ela significa mover para fora. É interessante o significado, porque a gente pensa, né? Mover para fora. Realmente, quando a emoção ela é muito forte, quando ela nos pega, a gente quer exteriorizar ela. Seja uma emoção positiva, uma emoção boa, como uma emoção negativa. É difícil, às vezes, segurar uma raiva muito forte, como também é difícil segurar uma alegria quando a gente está muito tomado por ela. A gente quer mostrar, quer dividir com todo mundo. E são sensações, as emoções são sensações físicas e emocionais. Estranho, né? A gente fala de emoção, parece coisa, obviamente, que tem a ver só com o emocional. Mas ela também é física e ela é provocada por algum estímulo, normalmente externo. E esse estímulo pode ser real ou irreal. Um estímulo real, que a gente poderia dar um exemplo, é tu tá caminhando na rua e passa um carro e quase te atropela. Tu leva um susto, algumas pessoas ficam brabas, xingam, outras ficam com medo, mas provocam uma emoção em ti, por um estímulo que foi real. Mas esse estímulo ele pode ser também irreal, ele pode ser provocado pela ação mental. Tu pode imaginar essa mesma cena e sentir no teu corpo físico essas impressões que essa emoção te provoca. Um ataque cardíaco, um suor frio, uma paralisação aqui na boca do estômago, como a gente diz. Então a gente, simplesmente pelo pensamento, a gente consegue vivenciar alguma coisa como se fosse real. Mas não é. E dentro disso é que a gente tem que prestar atenção. Porque quantas coisas que a gente desenvolve mentalmente e que acabam fazendo mal para nós. Nosso corpo, ele acaba recebendo substâncias hormonais provocadas por essa descarga emocional. Então, quando a coisa não é real, não precisa dessa descarga. Então só faz mal. Isso é diferente de pessoa para pessoa, né? Se nós aqui, reunidos aqui, acontecesse alguma coisa agora aqui, muitos de nós teríamos reações parecidas, mas outros teriam reações diferentes. Porque as nossas experiências que a gente traz, são elas que acabam dando o sinal para a reação que a gente vai ter. Então é muito particular de pessoa para pessoa a forma como tu vai reagir a alguma coisa. Só que essa forma como a gente reage, a gente pode treinar ela. É o tal do controle que a gente fala, tem que ter um controle. Ah, mas como é que eu vou ter controle sobre alguma coisa? A gente tem que começar a usar o raciocínio, o poder de raciocinar que a gente tem, todos nós temos. Usar de que forma? Olha, algumas situações ao longo da nossa vida, se a gente pensar daqui para frente, a gente sabe que vão acontecer. A gente não sabe todas, talvez menos da metade, mas algumas a gente sabe que a gente vai ter que passar. Só que normalmente essas que a gente sabe, muitas vezes a gente quer ignorar, a gente não quer encarar de frente. Uma situação bem natural é a própria morte. Não só a morte própria, como a morte dos outros. A gente às vezes vive como se ela não existisse, como se ela não fosse chegar nunca. E é a coisa mais certa que todos nós temos, que nós vamos um dia perder esse corpo, né? E que pessoas ao nosso redor também vão perder o corpo delas. Só que nós somos tão apegados a tudo isso que a gente às vezes ignora. A gente não quer perceber isso. E quando acontece, qual é a reação que a gente vai ter? A gente não sabe. Alguns ficam desesperados, outros ficam numa tristeza tão profunda que acaba levando a uma depressão. Outros, por ter tanta dificuldade de querer aceitar a situação, simplesmente congelam, ficam frios, parece que não estão sentindo nada, mas estão aprisionando dentro de si aquela carga emocional que vai surtir algum efeito. Como é que a gente pode fazer? A gente tem que começar a preparar isso de uma forma racional, natural e até amorosa. É possível fazer isso. É possível. A gente tem que só experimentar e começar a trabalhar. A questão mental nossa é ela que acaba ditando as nossas emoções. Porque se nós levamos uma vida onde a gente não tem um controle mínimo mental, as nossas emoções elas estão tão descontroladas quanto a nossa mente. Então, muitas vezes, pequenos problemas surgem no nosso dia, pequenos, que para nós parecem coisas sem solução. O desespero verdadeiro acaba tomando conta de nós. E aí o que, que acontece com isso? Doenças, relações afetivas, às vezes destruídas, uma qualidade de vida péssima, uma saúde deteriorada. Então, nós precisamos olhar isso de uma forma consciente, uma forma natural. E é óbvio que a gente não vai passar a ter controle sobre tudo, mas é um pouquinho por dia. É um exercício, como eu disse, é uma etapa a ser vencida a cada vez. E a gente até às vezes pensa assim, tá, mas então as emoções elas são ruins, porque normalmente quando a gente fala desse descontrole, a gente pensa nas emoções negativas, como por exemplo a raiva. Então são ruins, não é bom sentir emoções, não é bom ter emoções. Não, na verdade é extremamente necessário, faz parte do nosso complexo humano, que não é só corpo, é muito mais do que isso. É extremamente necessário que nós tenhamos as emoções, porque elas são o nosso entendimento de tudo que nos cerca, o entendimento de nós mesmos. Por que nós reagimos de tal forma? A gente diz, né, eu fui assaltado por uma emoção e eu não consegui controlar, aquilo me pegou assim de um jeito assim que eu nem sabia que eu era desse jeito. Por que isso acontece? No momento em que ocorre, se torna às vezes difícil a gente poder ter um equilíbrio racional sobre aquilo. Mas no momento que a gente começa a voltar ao normal, a gente tem que começar a pensar, por que eu agi daquela maneira? Por que aquilo me desequilibrou tanto? Me desestruturou dessa forma? Às vezes a gente faz coisas que a gente até fica com vergonha depois, mas como é que eu fui fazer isso? Então a gente tem que começar a refletir em cima daquilo, do fato, e fazer o processo, às vezes, inverso, começar a voltar. O que gerou em mim para poder ocasionar aquilo? Qual é o significado que aquele acontecimento gera em mim? É medo? É insegurança? Por quê? O que eu senti? Isso é muito irracional, porque isso está guardado dentro do nosso inconsciente. A gente reage, como eu falei, pelas emoções, aquilo tudo que está guardado, que muitas vezes a gente não tem consciência, mas a gente reage a toda essa bagagem que a gente tem dentro de nós. Então, quando a gente começa a fazer esse processo inverso, de pegar aquilo que aconteceu e começar a pensar o porquê, e perceber que existem outros caminhos que poderiam ser seguidos, a gente começa a trazer aquele conteúdo que é inconsciente para a consciência. A gente começa a se conhecer. Essa é a palavra. Nós começamos a conhecer a nós mesmos, que é um dos grandes objetivos da nossa vida, é nos conhecermos. Porque a partir desse conhecimento é que nós vamos poder orientar a nossa vida. Nós vamos poder traçar o caminho que a gente quer e estabelecer aonde a gente vai chegar. Porque senão a gente vai indo mediante os acontecimentos, eles vão, nos jogam para um lado, a gente vai torto daquele lado, aí vem outro para o outro lado, nos joga para o outro lado, e a gente vai cambaleando, que nem bêbado. Que é como a gente às vezes fica, né? Entorpecido pelas coisas e não tem a noção do que deve ser feito. Daí a gente acaba procurando os outros. O que eu devo fazer? A gente pergunta para os outros o que a gente deve fazer. O que tu acha que eu devo fazer com isso? Às vezes os outros te dão um conselho muito bom. Mas às vezes, dependendo de onde tu vai só no médico, ele vai te dar o quê? Uma caixinha. Aquela caixinha não vai resolver o teu problema. Ela vai resolver o teu sintoma. Ela vai te deixar meio, dependendo da força da caixa, ela vai te deixar meio anestesiado. Vai fazer com que tu fique meio insensível até a essas emoções que estão surgindo. E esse não é o objetivo, a gente não aprende com isso. A gente aprende através, como eu disse, da postura racional. E as emoções, se nós olharmos assim para elas, as emoções básicas, elas são poucas. São básicas. E muitas delas têm a ver com os nossos instintos. Elas ainda brotam porque a nossa razão não consegue ser superior à nossa carga instintiva. Então nós agimos ainda como os nossos ancestrais, ou nós mesmos, lá num tempo muito longe. Nós podemos voltar até lá na pré-história, lá quando a gente era meio ainda, e que a gente agia somente por instinto. Era tudo para nos proteger, para nos alimentar, para nos manter vivos, né? E a gente já passou dessa época. A gente já não precisa mais disso. Nós temos que começar a desenvolver o sentimento. E a emoção e o sentimento são duas coisas separadas, mas que andam juntas. Se nós não conseguimos ter um entendimento do que é essa emoção, a gente não consegue fazer com que isso aí cresça dentro de nós ao ponto de virar um sentimento bonito, um sentimento puro. Eu falei antes dos relacionamentos. Quantos relacionamentos nossos são afetados pelo esse descontrole? Que a gente fala, às vezes, num momento de raiva, o que não devia falar. A gente fala para ferir. Não fala porque é verdade, a gente fala só para machucar. Ou a gente age através de diversas situações que a gente provoca. E aí depois a gente diz, e agora? Como é que eu faço para remediar isso? Muitas vezes não remedia mais. A gente só consegue, talvez, aprender e a partir disso ir em frente. Para que numa nova oportunidade, porque a vida é ciclo, ela vai te apresentar essa oportunidade de novo lá na frente, para ver se tu entendeu alguma coisa do que aconteceu, para a gente poder, então, fazer dessa forma diferente e demonstrar que aprendeu. É que nem escola. A vida é na verdade, a escola é que é uma réplica da vida, né? Ela te apresenta situações para demonstrar se tu aprendeu a lição que foi oferecida. E se tu aprendeu, tu vai em frente. Senão, tu tem que repetir. O ciclo, ele continua girando no mesmo lugar. Nós temos que aprender com isso. Então, o nosso controle emocional, ele começa por um controle mental. Nós temos que começar a ter consciência do que nós estamos fazendo. Consciência de quem nós somos. Filho de quem nós somos. E através dessa consciência, nós temos que saber que não acontece nada na nossa vida que não precise acontecer. Às vezes a gente tenta olhar as coisas de uma forma, tentando jogar a responsabilidade para frente, para outro, dizendo, se eu não tivesse feito isso, ou se o fulano não tivesse feito aquilo. Não, as coisas acontecem porque precisam acontecer. Porque nós damos motivo para as coisas acontecerem. A forma como nós agimos proporciona que as coisas na frente aconteçam daquela maneira. Então, é necessário. É dolorido, às vezes? É. Eu gostaria que fosse daquele jeito? Talvez não. Mas não tem jeito. Querendo ou não, é daquela forma ali. Então, nós temos que aprender só a estar atentos a tudo. A tudo ao nosso redor e principalmente a nós mesmos, para poder, nessa atenção, entender tudo o que está acontecendo e ter a grande oportunidade de fazer diferente, de mostrar que a gente é um ser racional. Essa habilidade que nos foi dada, ou o talento, né, como diz a parábola, é um grande talento que a gente tem a oportunidade de, não só a oportunidade, a gente tem até o dever de exercitar, de frutificar ele.